Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, 1 da tarde. Chegamos no Pretinho da 1, na sexta-feira, com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, é você sempre bem. E aí, meu querido Alcemar, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, Alcemar? Sexta-feira, coisa boa. Sexta-feira, coisa boa. Thanks God it's Friday. It's Friday. TGIF. Falei, KG. E aí, beleza? Boa tarde. Salve, beleza, a sexta-feira. Beleza, salve a sexta-feira. Marcos Pianges. Show de bolas. Eu apoio esta causa. Está escrito na camiseta de Marcos Pianges. É um amasso do Pretinho. É hoje? Muito bom. A Liga Feminina de Combate ao Câncer do Rio Grande do Sul. Que camisa bonita, hein, Marcos? Eu roubei de umas velhas loucas ali. Roubei um lote de umas velhas loucas ali. Umas velhas loucas. Ai, e tu, Potter, tá bem? Tô bem. Coisa boa. Também apoiando muito o mamaço. Certo. E tu, Maurício Amaral? Eu tô muito bem, cara. Sensacional. Precisava a estrela fazer. Móvel do Pretinho Básico de hoje também apoia o mamaço do Pretinho Básico. E apresenta o Patrola em HD na RBS TV do Rio Grande do Sul, todo sábado, 11h15 da manhã. E amanhã tem. O nome dela é... Beleza? E aí, tudo? Tudo certo. E meu nome é Alexandre Fetter. Nós juntos somos o Pretinho Básico até as 2 da tarde, entretendo a audiência da Atlântida neste início de fim de semana. A coisinha, o verão já está muito perto. Estamos a uma semana do verão. O verão vai ser gostoso. O verão vai ser cremoso. E aí, ô... Maurício, vamos no refrão. Assina 0 hora. Que a sua bebida vai ser sua companheira. Assina 0 hora. Guri, hoje é dia. Repuxo, hein? Oi? Guri, cuida o repuxo, hein? Final, né? Muito bom, né, cara? Hoje é dia do reservista, 16 de dezembro. O reservista é aquele cara que tá na reserva. É o cara que tá na reserva. Na reserva do Exército Brasileiro. O William Magrão. Não, burro. Eu tô na reserva. Do Exército. Eu tô na reserva. Eu jurei a bandeira. É, eu também. O Renan, né? Do exatamente. Hoje também é dia do teatro amador. Maravilhoso, teatro Maurício Amador. Amaral. Obrigado, né? Revelação do Teatro Nacional. Amador. Maravilhoso. Amador porque ama a arte. Ama a arte. É isso aí. Teatro. Maravilhoso. Cara, o destaque do Clique RBS, o primeiro é o seguinte, ó, o Joãozinho 30 foi internado no hospital do Maranhão. Bah. Em junho, o Joãozinho 30 ficou internado por quase 40 dias no mesmo hospital com pneumonia e insuficiência cardíaca. O Joãozinho 30 já sofreu 2 AVCs, um em 97 e outro em 2004. Ei. Seria interessante que os médicos do Joãozinho 30 falassem todo o diagnóstico dele na mesma linguagem de carnavalescos, né? Desde os primórdios que entraram aqui na sala. Ah, cara. Cara, eu pensei que ele já tivesse morrido, cara. Te juro. É sério? É sério, cara. É. Com esse tanto vai e vem, aí eu... É. Que coisa. É que muita gente que nunca morreu tá morrendo. É verdade. E tem muita gente viva que já morreu também. Não avisaram, né? Inclusive, já até enterrados. Já até enterrados foram. Nelson Rubens é um... Pô, é uma múmia, o cara. Quem? Nelson Rubens. Desde que eu tô na... Ok. Ô, Grêmio! E tem gente que é enterrada todo dia, né? Todo dia. Tchê. A partir de hoje até fevereiro, 700 policiais vão reforçar a fiscalização nas estradas gaúchas. Agentes usarão 160 bafômetros, 6 radares que tiram fotos e 30 radares portáteis. Curu! Tava falando com o Rodaica ontem, o Detanto já tem números de Porto Alegre, né? Ah. E caíram, assustadoramente no lado bom. Né? Certo. Os números caíram muito, caiu muito o número de acidentes. Diminuiu muito. Exatamente. Por causa das baladas seguras e todas aquelas. E hoje começa a funcionar o ônibus, né? Aqueles processos. Ah, é? O ônibus nova. O ônibus balada segura. Começa a circular hoje. C4 em Porto Alegre. Vai passar pelos principais pontos. Sexta-feira passada. Por que que não começa nessa sexta? Vai começar hoje. Começa hoje, é isso aí. É o Transbebum, né? O Transbebum. Transbebum. Vai ser um Citroën C4? É um C4. É C4 ou D4? C4. D4 tu sai dele do ônibus. Ladrões rendem família e roubam lata com 15 anos de economias na grande Florianópolis. Foi em Angelina. Na Grande Florianópolis. Bandidos armados levaram cerca de R$70 mil à economia de uma vida inteira de um agricultor de 87 anos. Eu prefiro que o banco me roube. Deixa no banco, o banco fica me roubando lá, todo mês ele me rouba um pouquinho, mas aí, né? Não, o banco não te rouba, na verdade, o banco taxa serviços. Não, né? No Brasil ele rouba. Não pode. Rouba, é acima de qualquer coisa. A questão é que o que pode ter acontecido aí? Alguém falou dessa lata, da existência dessa lata. Exatamente. E foram buscar. Olha, o seu, né? O seu Agrippino tem uma lata lá. E 70 mil. Uns 40 mil reais. Era um tanque, né? Não era uma lata, uma latinha assim, né? Era uma caixa d'água de lata. Vai saber, é uma lata de agrotóxico. É, uma lata de lata de tinta de 18 litros, por exemplo. Não cabe 70 Deve mil. Caber 70 não mil. Cabe aquelas 70 latas mil. Que caíram aqui no litoral gaúcho aquela vez. Ali valia mais de 70 mil. Qual é que é o nome daqueles latão assim que os caras, que os rappers fazem? Que a gente tonel. Rasga. Tonel. Tonel. Tonel. É um tonel. Aquele os homens lá dos tum-tum-tum que fazem Stomp, né? Stomp. E essa aqui é pra quem vai viajar agora no fim de ano. A Anvisa recomenda vacina contra sarampo antes de viajar. Pra você, especialmente, que vai viajar pra Europa. Tomou, guri? Eu não... O guri tá dormindo. Tava dormindo, guri? Tô acordando agora. A França é o país que teve mais notificações em 2011, com 14 mil casos de sarampo. E não é legal pegar um sarampo. Não é legal. Mesmo que seja chique um sarampo europeu, né? Quem pega sarampo é a Jennifer. Mas quando a gente era criança, pegava sarampo. Ela pega o sarampo. Sarampo é aquele que baixa pro saco? Não, aquele é cachumba. Cachumba. Baixar pro saco? Lá em casa, quando duas coisas baixam pro saco, cachumba e chato. Rádio, se baixa pro saco. Vai ter que curar isso aí, senão você vai baixar pro saco. É elegante falar isso. É bom, né? Legal, né, cara? Legal, cara. Ah, mas quem nos ouve sabe que a gente é assim, malaco mesmo, né? Isso aí. Universitário fura barreira na BR-101, tenta atropelar delegado. Mas... E é preso com latas de lança-perfume. Mas bem tranquilo. Boa noite, cara. Tranquilo. É lata de lança-perfume. Pensei que era vidro. Na minha época... Eu não conheço, como cara. Como assim na tua época, pô? Na minha época... Tu cheirava lança-perfume, pô? Não, nunca usei. Eu usava como bom ar. Aromatizante. Pirou. E aí, em Passo de Los Libres, comprava, né? Aham. Duravam dois anos. Potter, olha. Pega a boia ali, ó. Isso. Mas o garoto esse, o rapaz de 18 anos, um adolescente, inconsequente. Jovem. Havia saído de Floripa e seguia para Tubarão. A tentativa de fuga, depois de ter atropelado o delegado, furado a barreira. E tudo mais, terminou tudo em perseguição, errado. Tiroteio e prisão do garoto na BR-101. Caraca, meu. Fica esse a meio dica, que estragou a vida, né? É meio que estragou a vida. Só por causa de um bom ar. Ia levar pra vó o bom ar, né? Eram milhares de levar pra véia. O que tu ia falar, Marcos? Na Argentina seria legal. Ele não teria problema com a lei tendo um lança-perfume. Bastava não furar a barreira e não atropelar o delegado. Ele furou porque é contra a lei. Tinha, né? Ele foi porque tinha. Pois claro, é. Claro. Se apavorou. Que nem se, hipoteticamente, se liberar todas as drogas, tá? Cocaína, heroína, maconha. De uma hora pra outra não vai mais ter, enfim, essa perseguição aí. Mas fica a dica, você que quer, porque vamos ser claro e não vamos ser hipócrita. Tem gente que usa droga, né? Desde que o homem se conhece. Então, você que quer andar fora da lei e usar droga, faça isso em casa, né? Não faz na rua, porque na rua é pior, né? Mas vai acabar preso, né? E tente não vender também. De preferência não vender. Aumento do IPI para carros importados começa a valer nesta sexta-feira. Quem comprou, comprou, não comprou, vai comprar mais caro agora. Preço dos veículos devem ficar até 15% mais caros lá na sua concessionária preferida, você que vai comprar um carro importado. Ai, ai, ai, bicho. E agora? Vai aumentar, galera? Foi inesperado. E não, era esperado já. Já foi anunciado, né? Ô, Peter. Ô, guri, e aí? Ontem eu comprei 5. Tu tá meio maleixo hoje, hein, guri? Tá ruim hoje, hein, guri? Teve outra festa de amigo secreto, guri? Ontem à noite. Ontem à noite, mais uma? Muitos parceiros, entendeu? Só com os executivos. Só com os executivos. Só mandar um salve aí pro Casara. Beleza. Peguei ele no amigo secreto. Agora, falar o seguinte. Que vozeirão, hein, guri? Comprei ontem 5 carrinhos importados. Ah, foi bem. Sabe. Vou vender hoje por 30% a mais. Pô, sabe muito, guri. Sabe muito, né? Sabe muito. Hoje tu já vai vender mais barato do que tu comprou ontem, falar tá ligado? Falar nisso, né? Tá chegando no Brasil hoje. Chegou no Brasil hoje o 4S, né? O telefone iPhone 4S. Chegou de madrugada, né? Mais moderno. Né? E o preço na Apple Store brasileira, que foge das operadoras de celular, né? Que é o preço dele puro, sem nenhum plano, nada. Mais barato, 16 GB, custa R$2.600. Nossa R$2.599. Que é um roubo, porque todas as operadoras estão vendendo com preço menor. Claro. Aí, o seguinte, eu fiz a conta. Entrei no decolar.com, aí se eu morasse em São Paulo, eu compraria uma passagem pra Nova York, que daria US$802 ida e volta. Aí chegaria e compraria lá o mesmo aparelho, que custa US$650 mais os 10%. Que dá 65, dá 715 dólares. Aí eu somei 802 dólares com 715, deu quase 1.600 dólares, né? Aí multipliquei por 1,9, dá 2.850 reais. Mas é mais caro ir pra Nova York comprar. Mais um lanche. Tu paga 350 pila a mais e conhece Nova York. Só não pode dormir na cidade. E o lanche. Vai ter janta. Bota 1.000 pila a mais, tu tem um iPhone 4S e conhece o Nova York. Já botei 1.000 pila a mais. Não, mas e de onde é que eu vou tirar os 1.000 pila a mais? Não, uma deu, fatia Potter, não de não pizza deu. Custa um hotel dólar em Nova York. É muito caro. Não, assim, ó, quem quiser comprar o iPhone novo, obviamente não pode comprar nesse site da Apple, tem que comprar nas operadoras. Vai na operadora, negocia com a operadora. Todas elas vendem tanto com o plano, onde tu tem ali a possibilidade de fazer parcelado em até 12 vezes um aparelho, como também faz desbloqueado, que tu só vai na loja pra comprar o aparelho. Que e absurdo. Aí a loja mais barata em Porto Alegre, tu só vai comprar o 16, tá 1.800. Yeah. Tá muito engraçada essa discussão, porque é um problema bem classe média. É grave, né? O problema. É porque as pessoas são desesperadas. Eu quero meu iPhone barato. Ontem eu tava na loja, quando começaram a vender meia-noite, o primeiro cara da fila comprou 5 aparelhos. E nada mais. Esse tá ruim pra todo mundo. É outro mundo, né? Comprou 5 já, pra garantir. Olha só, é muito louco esse sistema novo. Ontem eu tava falando com uma menina que já tem esse Siri aí, e ela fala assim, por exemplo, quando chegar em casa tem que lavar minhas toalhas. O cara chega em casa com o celular, por geolocalização, ele percebe que tu tá em casa e diz: ô, oh, não te esquece de lavar as toalhas. Ô, ele não fala em português ainda. Meio assim, meio ô. Não, pior que tem um aplicativo que fala com a voz do Zeca Camargo e da Renata Ciribelli, que eles falam pra comer de sim, três, esse três é o aplicativo horas. Do Medida Certa do Fantástico, mas o Siri fala também em português, não, mano, né? Que saco, hein, cara? Deve ser muito chato. Deve ser uma merda. Ô, meu, deixa eu falar um troço pra vocês aqui. De 3 em 3 horas. Mudando completamente de assunto, tá? O nosso querido Alessandro Castro, da Polícia Rodoviária Federal, manda um e-mail, um torpedo aqui, que diz assim, ó: motorista que causou morte de passageiro hoje pela manhã na freeway estava embriagado. Ah. Fez bafômetro, foi multado e preso pela PRF. Já deve estar solto. Foi na frente da arena do Grêmio. A PRF fez o trabalho dela, prendeu o cara, mas esse cara já... A justiça já soltou e ele está andando de carro agora. A injustiça. A injustiça. Eu sou capaz de apostar. Será que não perdeu a carteira, pelo menos? Não adianta nada. Mas se perder a carteira, tu vai andar igual. Compra de carro. O Alessandro e os companheiros fizeram o trabalho dele. É isso aí. Parabéns, Alessandro. Parabéns à galera da PRF aí. Tamo junto. 1:15, Marcelo. Vai ter hoje, Marcelo? Verdade, tá meio ruim a voz. Tá ruim hoje, hein, Marcelo? Vamos passar hoje. Vai daí, então, Alcemar. Passou? Não vai conseguir, não vai conseguir. Vamos passar. Tem aqui aquelas frases bonitas? Tá bem. Hoje tem o Carlos Dumont de Andrade, o Einstein e o Rousseau. Quem? O Rousseau, aí seu caso mudou de andar. É o Rousseau. Eu vou querer o Drummond. Eu vou querer o Rousseau. Então vamos lá. Vamos adivinhar quem é, então. Vamos ver. Há vários motivos para não se amar uma pessoa e um só para amá-la. É o Drummond. Esse é o Rousseau. Eu também tô. Há vários motivos para não amar. E um pra amar. Só é. É o amor, né? É o dinheiro, não. É o amor. Existem apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. E a outra é pensar que tudo é um milagre. Esse é o Rousseau. Padre Marcelo. Rousseau. É o Einstein. É o velho da língua aquele. E o terceiro, a criança é boa por natureza. A sociedade é que corrompe. Esse é o Rousseau. É bom, né? Muito bom. Tu tá bem, Alcemar? Não, né? Eu tava na festa com o Marcelo ontem também, com o Guri, com o Piantes e tal. Com a voz, todo tá mundo boa. Junto, né? E acabou, né? Acabou, acho. Acabou. Acabou. Acabou o quê? Acabou as frases que eu tinha. Ah, é? Então libera pro Cagê, vai Cagêzinho, vai. O diretor da escola chama o pai de um aluno e diz: olha, o senhor queira me desculpar, mas o seu filho Cláudio copia nos exames. Ah, que tristeza pro um pai. Meu filho, o meu filho, isso é impossível. Olha, eu tenho como prová-lo. Aqui está um teste de história do seu filho Cláudio e outro do colega dele, o Henrique. Vamos à primeira questão. Quem veio depois de Napoleão? Henrique respondeu Luís XVII. E o Cláudio respondeu Luís XVII. Vamos ver aí. Mas diretor, foi Luís XVII. Sim, eu sei, mas então vamos à segunda pergunta. Onde Napoleão conseguiu sua maior vitória? Henrique respondeu Waterloo. Waterloo. E Cláudio respondeu Waterloo. Waterloo também. Mas e aí? Sim, mas isso não prova nada. Foi o que o rapaz disse. Muito bem, mas então o senhor olha a terceira e última questão. Onde Napoleão morreu? Henrique respondeu, não sei. Cláudio respondeu, nem eu. Boa! E aí, Rodaquinha, manda aí. Dicas úteis para os homens não irritarem as mulheres na beira da praia. Opa! Que agora começa a temporada, importante, né? O pessoal vai ir pro Natal já pra praia. Botar aquelas tapadeiras de cavalo, né? É não se incomodar. É, seria o ideal. Seria melhor não ir. Nem vai pra praia. Mas aí, tapadeira de cavalo e torcicolo, né? Porque se pode virar o pescoço, não adianta nada. Ah, é verdade. É. Não bota um saco de lixo na cabeça, pronto. O que você... É melhor não ir pra praia, primeira dica, tá? Mas se tu for, o que você não deve fazer? Atenção, levantar pessoal. E jogar areia no corpo da guria quando ela estiver tomando sol. Pai, é exatamente o que eu faço. É que no Rio Grande do Sul, especialmente no litoral norte do Rio Grande do Sul, o pobre coitado não tem não saída. Tem que fazer. Ele se mexeu, o a areia levanta e o nordestão leva. Claro, cara. Não adianta. Eu gosto é de abarato. Pra todas as dicas vai ter um contraponto, vai ter um argumento. Não, né? não vamos justificar o voto. É só sim ou não. Você, homem, não deve encarar um bumbum assim discretamente, tipo achando. Não pode ser discretamente, tem que ser olhando. Se as ganha. Bom, é até que é melhor que seja, porque fica meio ridículo no discreto achar que ninguém tá vendo. É que assim, deixa eu falar uma coisa. Então escancara de uma vez e olha, entendeu? Posso falar uma coisa? Claro, Alexandre, eu sou um cara que tu manda aqui, tu pode falar o que tu quiser, inclusive. Aqui ele manda. Mas eu não acho que, esse é o argumento, entendeu? Ah, que eu mando e tal. Eu gostaria só de fazer uma colocação. Mas eu tô ansiosa pelas tuas palavras. Maoi. A questão é a seguinte, o Belo. Imagina o Belo. O Belo do samba, nem o gordo Belo, nem o guarda Belo. O Belo, a beleza. O homem bonito, a mulher bonita, certo? Pô, eu olho uma mulher bonita. E eu também olho um homem bonito. Mas não é com olhar de desejo. A mulher pelo menos não. A mulher pelo menos não. Olha assim, olha de bonito também. Não tem nada pra fazer, não tem nada. É como tu olhar uma nave na rua, uma Mercedes, um troço. Olha e bonito, mas não precisa desejar. Uhum. Entendeu? O Belo, o Potter se rasga pro Rodrigo Hilbert, por exemplo. É lindo. Olha aí, ó. Ele é maravilhoso. Que eu quero dizer. O belo é pra ser apreciado, independente por do isso, sexo. Então, voltando à raiz do problema, tá. Por isso que a frase diz: não tente encarar discretamente um bumbum. Olha, porque fica ridículo tentar fazer de conta que não tá olhando quando todo mundo tá vendo que eu não tá olhando. Mas é meio que. Quer olhar, então olha, entendeu? Mas é um respeito que passa por ruim, porque inclusive a mulher que tu tá observando também tá vendo que tu tá tentando disfarçar pra tua mulher que tu não tá olhando ela. Fica ruim pra todo mundo. Nunca tinha pensado nisso. Já dei a dica aqui. Educação. Fica encarando a bunda da mulher. Encarando. Uns 6 segundos. Aí a tua mulher vai se apavorar com aquela cena. Aí tu vai olhar pra mulher. Aquela guria lá da Alegrete. Aquela bunda eu conheço. E aí se tu não é da Alegrete, pode... Tem coisas que o Potter não precisava dizer, né? Não acrescenta, É do Bonfim, aquela guria. Mas o Potter mandou bem, Rodolfo. Ele estudou comigo. É, isso aí. Tu não olhou pra bunda? Melhor ainda, aquela guria lá não é tua amiga, não é tua colega? Boa. Já coloca. Não, porque a mulher não gosta que o cara olhe pras colegas. Ah, é verdade. Qualquer situação é ruim, não sei se custa muito pra vocês entenderem isso. É tão verdade, fácil, né? Sabe qual é o problema? Tá calor, cara. Eu também tô começando a suar. A diferença é que vocês são mulheres e pensam assim. Uhum. Nós somos homens e pensamos assado. Bom, mas vamos ouvir, né, gente? Vamos. Rodaica. Não deixe o seu cofrinho aparecendo achando que isso é o máximo. Homem ou mulher? Isso é pra homem. Tudo é pra homem. Dicas pra nós, hein? Olha só, tu fica bem à vontade, pode pegar essa garrafa aí e tocar na minha cabeça. No final do texto, que tem tanta coisa aí. As mulheres podem deixar o cofrinho. Alcemar, sem cofrinho, Alcemar. Não tem como? Não, Alcemar não tem como. Não tem como, tá aí, os borracheiros? É? É. Como é que borracheiro não vai pra praia, né, Potter? Como que não vai que pra praia? Que isso, cara? Vai pro rio. Vai pro rio. Borracheiro não vai pra praia. É, vai pra sud. É, ele pega a boia lá, a câmera do trator. É mesmo. Senão não é borracheiro que se preze. Ah, eu sei, se furar o pneu, entrar Mandaí, não tem troca. Tem rio, então olha, tem potencial pra ir até o MMA. Vambora. Não acumule cardumes de latinhas e long necks ao redor de vocês. Comeu, bebeu, coloca no lixo logo em seguida. O cara faz um castelinho de garrafa. Melhor, se não tiver lixo, perto em terra. Não aparece. Não, Cadê? Que isso, rapaz? Pega quatro latinhas e faz as goleiras do futebol. Ou isso. Sabe? Faz isso. Joga no mar, que o mar leva. Ou também é uma Por boa favor, dica. Homens, não coloquem a mão dentro da sunga ou da bermuda pra ficar ajeitando as partes na praia. Mas e quando sai do lugar, Rodrigo? Não, água. Só sai do lugar. Eu lembro que uma vez uma babá foi com a gente, a babá da minha irmã mais nova. Aí saiu do lugar, pô. Ela nunca tinha entrado no mar, ela entrou correndo no mar, assim, e aí eu saiu o gordo dela, né? E ela era até da babá. Né? E aí ela, aí veio uma onda e pá nela, assim, no seio dela, né? E ela virou toda feliz com os dois de fora. E eu agora ficando petrificado olhando assim, e ela. Ficamos 5 minutos ela com as tetas de fora, mas bem quietinho eu, gordo ali, né? Foi o primeiro pares de seio que eu vi na minha vida. Foi a primeira saída de lugar também. Né? Que eu não primeira vez que tu virou estátua também na vida. Mamei na minha mãe. Você, homem, nunca pode se negar a passar protetor nela, alegando que o troço é melequento. Mas é melequento. Azar, tem que passar. Mas aí é bom. Tem pô, que passar. Aí. Já rola até um clima, Tu tem que passar na tua namorada o protetor que ela quer, claro. Não que tu acha que é melhor. Aí eu concordo. Rodaiquinha, fala pros nossos amigos aqui como é que eu passo protetor em ti. Fala. Tiras! Como é que é, com cara de nojo? Assim meio afastado? Ah, é assim que eu passo? Não, eu tô falando com o Cagê. O Cagê fez um gesto e eu tô... Beleza. Entendeu? Beleza. Tá tranquilo, Alexandre. Tem algumas coisas aqui que tu faz direitinho. Algumas poucas. Mas, aí na lista, né? Essa do protetor, por certamente exemplo, certamente tem coisa que não tá na lista, né? Olhar a bunda, Rodaí. Essa aqui tu passa. É, o Feta consegue olhar a bunda bem? Ele olha. Eu não olho pra mulher nenhuma. Que não olha? Mentira, Alexandre. Eu não olho, cara. É bicho agora? Opa! Agora não, meu amor. E ele ajeita amiga. As partes? Não, as partes, acho que ele nunca vi ele ajeitando as partes. Não. E a amiga, que é amiga mesmo, vai com o namorado e com uma amiga. E aí pede pro namorado passar o produtor nela e na amiga. Não existe. Mas aí é falta grave. Aí é falta grave, pô. Não existe. Aí é pênalti. Não, é a confiança no taco dela. Não, ela passa na amiga. Não, mas o taco dele, no caso. Ah, isso deve ser demais. Potter, quando a mulher descobre que não faz diferença pro homem o nível da outra mulher, não tem taco que segura, entendeu? É, isso é verdade. Tá aqui tu pra provar isso. Tem razão. É o que? Tu não, peraí, tu quem? Ele, o Potter. Ah, bora, que susto. Não, Potter. Não, tu, Alexandre. Mas no fundo, todos vocês, né? Ah, é. Vamos fazer um exame forte de consciência e pensar. É, todos verdade. Vocês aqui nessa mesa, a vida inteira, pessoal. Só pegaram mulher linda, maravilhosa e gostosa? Sim ou não? Sim. Não. Ah, o meu não. Cartel é interessante. É. Eu conheço teu cartel e posso apontar tudo. Vai ficar ruim pra ti. Conta. Vai ficar ruim. Aliás, eu conheço de vários de vocês aqui. Esporte TV! Avaliando portanto, mulheres, portanto, mulheres, essa frase que o Potter disse, porque eu confio no meu taco, meu namorado não vai fazer. Mentira! Você pode ser a mulher mais linda do mundo e o seu namorado vai sim se cantar por aquela que tá do lado, que não é tão bonita quanto você. Porque ele é homem, entendeu? E ele diz que ele é assado por causa disso. E aí tudo isso justifica no meio das as coisas que ele faz. Avaliando rapidamente se o cartel de todos aqui, quem tu acha sim que se deu melhor? Olha, tá difícil, né, Vasco? No caso, atualmente o Alexandre. Eu, óbvio, né? Lógico, né? O Fetter era o último, aí começou a ficar contigo, subiu na nave. Ah, é. O negócio, tá longe, tá longe. O que mais? Não podemos fazer. Tá bom. Vamos lá. O cara não pode ficar sem paciência olhando a mulher pegando sol e a cada 5 minutos dizer pra ela, vamos na água. Opa. Mulher não gosta. De na água. Porque estraga o cabelo, né? Entendeu? Por vários motivos. Não, mas é várias questões. Todas as mulheres não gostam de ir na água? Não, as mulheres gostam, mas não gostam de ir toda hora como os homens. É, elas vão, ficam um tempinho, faz volta. Faz o xixizinho e volta. Elas gostam de ficar mais tempo no sol do que no mar. E o homem gosta de ficar mais tempo no mar. Mulher que entra toda hora na água é meio China mesmo. Sabe? Que isso, cara? Que isso, rapaz? Sabe? É só comparar a frase. Mulher melancia e a Carolina Dica. Mas quem é que tu vê toda hora levantando o rio no mar? Mulher melancia. Carolina Dica tá ali na sombra. Mas é que ali tem toda uma história que ela tem que desfilar pro paparazzi pegar a foto, pra ela ser contratada pro evento no fim de semana. China. Tem todo um negócio, entendeu? China, né? É China. China não é isso que tá pensando. China você, é mulher, homem, né? Por favor, não faça como o Potter, por exemplo, limpar o nariz. O Potter nem é só na praia, qualquer lugar fica limpando o nariz. É muito feio. Ficar tomando cerveja. Aquela aguinha salgada libera. Uh-huh. Não, mas, Rodaica, se tu tá com, se tu tá com ranho mole, e tu vai pra praia com vento, ou o ranho mole petrifica. E aí é a melhor hora de tirar. Aí tu leva uma caixinha de lenço descartável. Rodaica! Eu não sei se tu sabe, alguém, mas é assim. Alguém que leva lenço pra tirar... O Alexandre! Um, dois, três! Tu é gay! Tu é gay que eu sei! O que vocês chamam de boiolice, eu chamo de elegância. E educação. Para! No máximo, um rolo de papel higiênico. Não, nem isso. A história. Aí a mulher diz assim, amor, eu vou dar uma caminhadinha, tu cuida das crianças. Aí o cara fica tomando cerveja e esquece as crianças. Ai, perde as crianças. Pede pras crianças comprar cerveja. Aí tem aquele alto-falante na praia, uma criança que não... É seu filho. Que coisa triste isso. Meu pai, com 5 anos, eu já comprava cigarro e cerveja pro meu cachaça, pai. Cachaça, meu. Cachaça, acendi o cigarro pro velho. 5 anos, é. O homem não deve ficar no mar, ou surfando, ou jogando bola por horas, horas e horas sem dar atenção pra namorada. Senão que tá alguém na praia. Encosta ali e dá, né? É verdade. Abre o olho, Magnata. Passar protetor solar em mulher que não seja da família, proibido. Se for alguma prima ou cunhada piriguete, também não pode. A cunhada piriguete não pode? Não deve também. Mas não é da família? Também não pode. É, cunhada é família. Não, mas daí é piriguete, não pode, entendeu? Não pode, tem uma classificação dentro da família. Toda mulher acha que a cunhada é piriguete, né, cara? Não. Não. Você, homem, também não deve fincar o guarda-sol a dois passos de uma roda de gostosonas e ficar cumprimentando elas, tipo a boa vizinhança, entendeu? E aí, vou botar o guarda-sol. Mas isso aí, é uma estratégia, tu chega na praia e já olha. A tua, é que, não, isso é daquelas velhas ali, não. Só vou te dizer, isso é estratégia ali de homem solteiro. Se o homem tá casado na praia, não é estratégia pra ele, entendeu? É, é bom. Senão a sua mulher pode fazer a mesma coisa. É uma questão de boa educação, entendeu? Tu cumprimentar os vizinhos e as vizinhas. Não, sabe o que é, Rodaica? Que o homem cumprimenta os homens do lado, a velha gorda, chato, e aí a mulher não nota. Na hora que o cara comentou gostosa, a mulher... É verdade. Radar gostoso. A Rodaica, inclusive, me chama de Mr. Simpatia. Quando eu cumprimento todo mundo. Ah, é o Mr. Simpatia e tal. Simpatia, simputio. Meu Deus. E pra encerrar, por favor, não mande a sua mulher buscar cerveja pra você. Mas se por acaso ela for, não espera ela fazer a metade do caminho e grita, bem gelada! Isso é o ó. É assim mesmo que é. Entendeu? Ai, que beleza. Aí eu não sei, gurias, mas acho melhor a gente ir pra praia sem namorado, porque aí todos esses problemas já estão resolvidos, assim, de cara, entendeu? Eu acho legal. Sem namorado, vocês ficam em casa fazendo churrasco, bebendo cerveja, falando aquelas coisas de homem, e as mulheres vão na beira da praia tomar um solzinho. Pode ser. Sempre sem namorado. Fechado. Floripa, dia 7 de janeiro? Floripa, dia 8 de janeiro, já estaremos em Floripa para o Planeta Atlântida. Então, na praia sem namorado, menina. Sem namorado. Mas eu não vou pra praia, cara. Tem até uma frase aqui, ó. Tem uma frase de mulher solteira aqui, Rodaica. Ali é a frase de mulher solteira aqui. Eu não tô solteira, eu tô seguindo carreira solo com algumas participações especiais. Eita frase! Muito bom. Hoje já dá pra curtir a página do Pretinho Básico no Facebook. Ok, beleza. facebook.com/pboficial. PBOficial. PBOficial. facebook.com/pboficial. O cara tem cada foto lá, né? É mesmo? Tem a história do Pretinho Básico, tem os primeiros momentos do Pretinho. Que beleza. Tem fotos recentes. Tem a primeira vez que tu viu o Pinto do Porã? Eu acho que não. Não tem. Mas tá bem legal, cara. Então curta lá a fanpage do Pretinho, facebook.com/pboficial. Muito bom. Tá bem. Boa. Aí, Potterzinho? Piada do Potter! Apoio! Duru Turismo! Conheça o novo pacote Tibê Nepal Duru! E aí a loira no restaurante chama o garçom e quando ele se aproxima, ela se levanta e fala baixinho no ouvido dele. Onde é o banheiro? Oh. E aí o garçom responde do outro lado. Aí a loira se aproxima do outro, ouvindo o garçom e repete. Onde é o banheiro? Meu Deus do céu! Aí o mundo em guerra, terceira guerra mundial, soldados invadem um convento e começam a abusar das freirinhas. Das mais novas. Nossa, é maluco. Ao passarem por tem umas que merecem. Ao passarem por um quarto lá, tem uma freirinha velhinha, bem velhinha, lá no cantinho e tal, e um soldado diz pro outro: libere essa pobre velhinha, contentemo-nos com as mais novas. E a velhinha levanta e olha pros dois: nada disso, meu filho. Guerra, guerra. Ai, Marcos Pianges, eu não queria forçar a tua voz aí, chega Marcos. Jovem casal, chega no hotel. E aí a recepcionista: vocês querem que a gente acorde vocês aqui? A recepção acorde vocês? Aí eles: sim, a gente quer que vocês nos acordem a 1, às 3, às 5 e às 7. E uma frase. Gente que tatua o nome da namorada no braço não merece ter namorada. Nem braço. Que é isso? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vamos nós com duas ofertas da nossa audiência aqui. Tô enviando esse e-mail para vender a nossa chácara em Itajaí, Santa Catarina. 9.700 metros quadrados, uma casa mista com duas suítes, mais dois quartos, sala, duas cozinhas com um fogão e a lenha. É, VC, lavanderia, mezanino, galpão com três cocheiras e área de lazer com churrasqueira e fogão a lenha. Amplo pomar, espaço para criação de animais ou até construção de campo de futebol. Água na torneira que vem da nascente. Contato no e-mail vendochacaraitajaí@hotmail.com. Muito bem, hein? Bom, hein? Seja bom. Feliz e mande um argentino pra casa. Feito! Boa! Fazer uma vaquinha, meu. Envio este e-mail para lamentavelmente anunciar a venda da minha empresa, pois em breve não poderei mais atendê-la. Terei que viajar para a Argentina para realizar tratamento médico delicado. Opa. Uma empresa no ramo de confeitaria, muito bem conceituada, conhecida e com muitos clientes. Tem uma loja matriz, fábrica com atendimento ao público na Zona Sul de Porto Alegre e uma filial na Grande Porto Alegre e mais um ponto de venda padrão shopping que encontra-se pronto para montar e caramba, usar em qualquer lugar. Tem um bom faturamento e melhora mais ainda na época de festas de fim de ano. O valor da venda está bem abaixo do valor de mercado, considerando o mobiliário, faturamento e também o valor da marca. Tô pedindo a bagatela de R$75 mil. Esse é o único médio que utilizarei para divulgar a... É o único meio. Argentino, né? Esse é o único meio que utilizarei para divulgar a venda da minha empresa, pois acredito no potencial de alcance do PB. E tu vê, cara, o cara é argentino, manda um e-mail pra nós e o Amaral não gosta de argentino, rapaz. Né? Interessados podem me contatar no telefone. Ele mandou telefone, estamos abrindo um perigoso precedente. Um telefone de argentino no ar. Deus o livre. Mas será? Será que não é sacanagem? Isso é ouro. Não, telefone não dá pra dar, só o do Lipe. Aliás, amanhã reprisa o programa que liberei o telefone do Lipe aqui no ar, hein? Amanhã 1 da tarde, você que não tem o telefone do Lipe, amanhã 1 da tarde nós estaremos reprisando o programa. Cara, não dá pra dar o telefone do cara no ar aqui. Meu. Vai que é sacanagem, né? As pessoas podem querer, então manda e-mail pro Maurício. Ainda mais argentino, básico, o cara é argentino. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ligar pro cara agora no intervalo e vamos pedir o e-mail dele. Não, liga agora pra ele, então. Ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tu quer ligar ao vivo, Amaral? Quem sabe faz ao vivo, cara. Tá bem, Amaral, então, vamos ligar ao vivo. Tá, Faustão, agora é contigo. Agora virou ao vivo o programa. Mas olha só, meu, isso aí não vai virar moda, né? Não pode. Daqui a pouco ninguém manda o telefone. Ah, os caras vão ligar. Dá o telefone. Ah, é verdade. Nós temos uma dívida moral com os argentinos e nós vamos abrir esta exceção. É o Maurício, né? Entendeu o castelhano? É o Maurício. É o Maurício que tem uma dívida com os argentinos. Paga pelo Maurício. Isso aí, exatamente. Eu gosto de argentinos e argentinas e crianças argentinas. Gosto pra tudo, né? Tá chamando. Vamos lá, ouve o parceiro aqui. Alô? Dali Pelé! Pelé! Okay. Eu vou argumentar uma coisa, a Argentina também é penta, em prêmio Nobel. É, em prêmio Nobel a Argentina é penta. É verdade. Pô, nós estamos falando com um intelectual. Acho que aí estamos empatados. Tá certo. Boa. Ô querido, me diz o teu nome, por favor. Fernando, o negócio é o seguinte. A gente não quer liberar o teu telefone no ar aqui, velho. Tu não tem um e-mail pra liberar pras pessoas entrarem em contato contigo e comprar o teu negócio aí, Fernando? Sim, tem. até com isso vão encontrar também referências sobre a nossa empresa. É Cupcake Poa. Cupcake Poa, C-U-P-C-A-K-E, Poa. Número 2. Número 2, Cupcake Poa 2. @gmail.com Ah, é doido, certo. Porque ele já deu calote na primeira empresa, daí abriu uma outra. Deu calote na Cupcake 1 e agora abriu a Cupcake 2. Que beleza, tá legal. A Cupcake 1 também está funcionando. Tá funcionando também, Fernando. Obrigado, boa sorte pra ti no teu tratamento. Muito obrigado aí, você. Conta uma piada de brasileiro aí, cara. Tem uma piada de brasileiro aí, não tem? Como? Tem alguma piada, alguma anedota de brasileiro? Bah, cara, eu vou, prometo enviar agora via Torpedo pra vocês. Tá bem, estou enviando agora. Obrigado, tá, Fernando. Grande abraço, boa sorte. Um abraço aí. Grande pra vocês. Tchau, tchau, valeu. Até mais. É, que beleza que essa parceria, né, da audiência com o Pretinho, hein, cara? A tristeza dele é ser do River, né? Quê? É, pela tristeza dele. Não, deve tá ser do triste River, nada, né? Cara. Dando risada, pô. E aí, Omirzinho? Ô, querido, como é que tá? Querido, eu tô muito bem. 10 de fevereiro, a Fete é Feste, atrações confirmadas. Sandy Júnior. Ô, oh, que beleza, hein? Volta da Sandy. Eu queria. Junior. Eu também queria. Sandy Júnior. A Sandy da Júnior. Exatamente. A Sandy o Júnior da Sandy. E um dos maiores cantores do Brasil. Ó, o Ana Carolina. O Ana Carolina. Queria ser Carolina. Nós estamos aqui com o serviço. O Potter não tá ligado na Fetter Fest, que foi um evento que nasceu nas férias dele, Almir. Conta pra ele o que, que vai ser. Vai ser uma, vai ser uma grande festa de aniversário que o Almir e a Almir que te estão realizando divulgação. Pra mim. Não, vai ter divulgação. Vai ter mídia. Vai ter mídia. Ah, vai que ter beleza. Vai ter Galhau. Porto Sol, não vai ser ali? No vai ser no Porto Sol, é, não vai? Agora mudou. Onde vai ser? No Oliveira, brigamos com o Porto Sol. No Oliveira. Tá bom, tá tomando uma boa, hein? Outra turma boa, né? É o Porto do Sol 2, abre o Porto, Amigos do Porto do Sol 2, que nem o Fernando. Gente, pra você se maquiar. Como é que é? Barbear. Sem se cortar, gente. Certo. Gostei. É a barbearia da Almirketing Health and Technology. Certo. Que traz um controle remoto de barbeador. A navalha que ela passeia pelo sua pele, te barbeando e você controlando no controle remoto. Que legal, e ela não cai, ela fica magnética. Uma mão só você controla o controle remoto e com a outra você pode fazer o que você bem entender, se você quiser, gente. Dirigindo, de repente. É boa. Dirigindo. Saiu de casa atrasado, né? Não diz nada no código de trânsito, não, né? Exatamente. Que não pode fazer barba aqui, dirigindo. Não diz, não fala. Descabelando, ô palhaço. Tudo isso você tem uma mão a mais. Uma mão a mais, isso aí. Entendeu? E acompanha junto um kit compressa, soro e adrenalina para os raros casos de eventual penetração na jugular. Muito bem. Isso já aconteceu, mas nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Certo. Esse é o slogan da Almirketing Health and Technology. Na Almirketing Mania, mandar um abraço pro Tadeu Góes, de Blumenau, da Doutor Tadeu Góes. Doutor Tadeu Góes. .com.br. Tá bem. Tá bom, Almirzinho. A gente vai pro show do intervalo, mas antes eu quero sugerir que a galera que tá na frente do computador agora dê uma entradinha no YouTube e coloca ali pra buscar a campanha de final de ano do Grupo RBS 2011. Já está no ar a campanha maravilhosa, um vídeo emocionante. Tenho certeza que você vai se emocionar com a gente. Vamos botar no blog, Amaral, depois? Maurício já botou. Já botou? Tá agendado. Tá agendado já, vai entrar agora então. 20 pras duas, voltamos em seguida com o Pretinho. Voltamos com o Pretinho Básico pela Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência, ao vivo para todo mundo pelo atlântida.com.br, pelo aplicativo da Atlântida para iPhone, para Android, para Windows Phone. Muito obrigado pela parceria. 13 minutos para as duas. Coca-Cola, Nova Skin, as melhores ofertas Vivo da Colombo e Panvel. Você sempre bem. Estamos com o Pretinho Básico, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, hein? Doutor Petro, São Paulo quer mais um do Figueirense, doutor Petro. Manda buscar então, doutor Alceu. O Edson Pio. Tá fácil, hein? Tá fácil. Mas que bosta, né? Tá ficando rico o Figueirense, eu acho, né? Deve estar vendendo muito bem. Tomara, né? Agora. O Edson Silva zagueiro. Exatamente, vai ir pra São Paulo. Perna, gigantesco, cabeção. Cabeção do Figueirense. Exatamente, saiu os resultados das oitavas da Champions League, doutor Peter. Vai lá, fala os times, vai. O Olympique vai pegar o Apoel, o Napoli, o Chelsea, o Milan, o Arsenal, o Basel, o Bayern de Munique, o Bayern com o Barcelona e o CSK com o Real Madrid. O Bayern Leverkusen com o Barcelona. Eu não vou repetir, não, né? Não, mas... Tem dois Bayern. Não, ele falou de Munique, é, o de Munique é o principal Bayern. É, Bayern de Munique. Doutor Peter! E vai ter reforma no Beira-Rio, doutor Peter! Sim, doutor Alceu! O senhor gostou? Claro que sim, votei pra isso, doutor Alceu. Então eu gostei também, doutor Que Pedro. Bom, doutor Alceu. Daqui a 20 meses, 24 meses, 2 anos aproximadamente, teremos como é que vamos dizer? Um nababesco Beira Rio. Mas que beleza! E o Inter vendeu o Juan, doutor Pedro. Ah, quanto? Vendeu. Quanto? 4 milhões de euros. 3,8. É 4, né? É redonda, né, doutor Paulo? 200 mil euros é muito. Não. Arruma a vida de todos nós ao mesmo tempo e outras gerações. E o Grêmio comprou mais um, doutor Pepe. Quem? Quem? O Felipe Nunes. Felipe Nunes. Vem da Limeira. Não. É bom, doutor Cadinha? Independente de Limeira. Felipe Nunes. Não é nem da Inter de Limeira, do Independente de Limeira. É, que é o segundo time da cidade de Limeira. Deve ser ótimo. Tá. Mas daqui a pouco, assim, descobre o cara assim, né? O Inter descobriu o Rodrigo Moledo do Rondonópolis. E o Ronaldinho vai fazer festa em Porto Alegre, doutor Pedro. Ah, para, é mesmo? Isso não, é notícia, notícia. Vai é chegar, não pra, vai acompanhar a movimentação do Planeta. Oh. Ah, que beleza. Vai ficar 6 dias em Porto Alegre fazendo. Nossa, Deus não o vai livre. Ter. Não posso completar a frase. Barbaruca. É, não vai ter. Não, não vai ter garçom triste. Triste, é verdade. É isso aí. No livro do André Agassi, que eu li algum tempo atrás, o André Agassi na minha casa estudava em Porto Alegre. Ah. E aí o André Agassi, graça o Pete Sampras, que era o maior adversário dele na época, era um mão de vaca. Eles foram num restaurante e aí ele ficou apostando o André Agassi com um amigo dele quanto que o Pete Sampras, que saiu antes do restaurante, tinha pago de gorjeta. Ah. E aí o Pete Sampras apostou 50 e o amigo do Pete Sampras apostou $100. E aí foram perguntar na hora da saída quanto ele tinha pago. O Pete Sampras tinha pago $1 de gorjeta. $1 de gorjeta. Cara, sabe quem é que dá gorjeta boa? Ah. Pobre. Classe média baixa. O Ronaldinho dá R$2.000 de gorjeta. Falou um dia é pobre. É pobre. É, eu sou assim, perto do, sei lá de quem, né? Pobre de espírito, né? Tá bem, doutor Alceu? Tá bem, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. Só um recado, pode ser? Manda um recado, Potter. Amanhã tem patrola 11h30 da manhã. 11h15. Novo horário, 11h30. Feito 11h30. E aí amanhã vai passar uma matéria bem legal que eu fiz na festa de 1000 shows da Acústicos e Valvulados com vários convidados. Demais. Emocionante, o Opinião em Porto Alegre lotado. E a gente foi contar não só essa história, mas várias outras histórias envolvendo o rock gaúcho aí com Acústicos e Valvulados. Tô falando nisso, Rafael Malenotti hoje à noite no Teatro São Pedro. Teatro São Olha Pedro. Só, na verdade o Rafael Malenotti em duas frentes, no Teatro São Pedro cantando Roberto Carlos, uhum. E depois ele sai do Teatro São Pedro e vai pro Live Sport Pub, onde eu estarei tocando um som, esperando o show dos Acústicos Vavolados. Que rock, na veia, na zona Malenotti sul, vai se puxar hoje, né? Muito bom. No Patrola amanhã às 11h30 também tem uma reportagem com a Mariana Calil, nossa colega editora do Caderno Dona da Zero Hora, que fez a viagem pro Oriente Médio e escreveu o livro Peregrina de Araque, que é muito engraçado. E tem várias fotos e vídeos que ela fez durante a viagem de diarinho, assim, que a gente fez uma reportagem bem legal amanhã no Patrola, Além da Moda dos Anéis, 11h30 da manhã. Aí hoje, cara, hoje quero convidar a galera pra pintar no Segredo, em Porto Alegre, pra curtir a reunião dançante de Natal, com a Rodaica, com este amigo Alexandre Fetter no som, tocando anos 70, 80 e 90, pra ser feliz, vamos estar liberando umas espumantes pra galera lá. Que beleza, amanhã então todo mundo convidado. Amanhã eu vou estar apresentando a festa de fim de ano da ProSul, lá em Floripa, meu. Opa. Vai ser lá no Lira, amanhã à noite vou estar lá, então, apresentando lá, um abraço pra galera da ProSul. E abraço pra galera também da Papelaria Fusarca. Certo. Comprei ontem um presentinho lá, Luiz, Dayana e Maicon, sempre ligados no Pretinho. Bacana, né, também, muito obrigado a você que nos pede abraço. A gente tenta não esquecer de todo mundo que nos pede abraço aqui, mas às vezes é inevitável, é muita gente que pede abraço. Então eu lembro que um hoje pela manhã tava passando à frente ali da Fatec, em Porto Alegre, na Santo Antônio, quase esquina com a Farrapos. Galera me viu ali, me reconheceu e pediu um abraço. Então um abraço pra todo mundo da Fatec e também da Turbo Moto, sempre ligado aqui no Pretinho. Aproveitar sábado à noite, eu e o Pedrão também vão estar fazendo uma festa no Gruta Azul ali. Que é isso, rapaz! E no domingo de manhã tá todo mundo convidado pra ir na casa do KG. Que a gente vai 8h30 da manhã. Santos e Barcelona. 8h da manhã. 8h da manhã lá na casa do KG. Com um banho de piscina. Com banho. Não, o furou. Ah, eu furou. O furou. Vai, Rodaquinha, o que tem aí? As araras gays viram atração no mini zoológico da Redenção em Porto Alegre. Olha só que maravilhosa! Era só o que tava me faltando. Antes da viagem pra São Francisco, eu falaria uma besteira. Agora tu já abriu tua mente, né, Potter? Tão natural. Mas tinha que ser em Porto Alegre. As fêmeas Linda e Lara vivem juntas há 20 anos. São lésbicas? São. É velcro? Cala a boca, e segundo os pesquisadores, viu, dos bichinhos, esse comportamento homossexual entre os animais é muito normal. A gente não precisa ficar espantado sobre as araras que vivem juntas há 20 anos e são isso, muito felizes. 20 anos. É que elas não leram a Bíblia. Tem leão gay? Tem. Leão gay? Tem. Olha, acho que deve ter bastante aí por aí. Imagina se o rei da selva é gay, tá tudo resolvido. Que legal. O meu professor, ele é mal educado, ele adora interromper a minha conversa com meus amigos quando eu tô... Tem essa. A minha vida é um conto de falhas. Deixa eu contar uma rapidamente sobre isso, sobre o professor e tal. Eu tava conversando com o meu filho de 7 anos hoje pela manhã e ele tava me contando que tem uma coleguinha que ontem estava conversando com outra coleguinha na sala durante a aula e a professora falou, fulaninha, silêncio. E ela, só um pouquinho, professora. E continuou conversando. Aí, Amaral! Tem que renovar o seguro do meu carro, cara. É mesmo? É, mas eu vou ligar pra HDI. Liga pro teu corretor, né? Eu vou economizar 10, 15, 20%, coisa de 300, 400, 500 reais de diferença. Ligue agora mesmo você também e peça uma cotação da HDI pro seu corretor. Você vai ganhar tempo e dinheiro. Outro dia, num supermercado, fui fazer a recarga pro celular e aí perguntei pra moça que tava atendendo quais eram os valores. E ela me disse, 5 e 10. Aí eu respondi, me vê um de 1. E ela, 1 real? Não. 1 iene. Eu tinha uma enorme vontade. Não, já foi. Não. Adoro vocês, beijo. E ela ouve o Pretinho desde 2007, é ele? 2007 foi quando a gente nasceu, foi, né? Foi, quando começou. Foi de abril de 2007. Nem eu ouvia nessa época. Igor Dias, de Porto Alegre. Igordão, esses dias eu vi o Austin Powers. Ah, demais. Demais, né, cara? Demais. O agente bom de cama tem o Igordão. É. Um é o melhor. É um que tem a Madonna? É uma trilha. Beautiful Stranger. Ela participa da trilha. Acho que é o simples. Um é melhor. Eu tô começando a achar. O Igordão é o 2, eu acho. Não, é o 2, o do gordão? Ou o 3, hein? Agora tu me confundiu. Goldmine, né? Tô começando a achar que a minha vida tá assim por causa daquelas correntes de e-mail que eu não passei pro meu amigo. Começa a entrar numas, né? Que aflição. É coisa chata receber corrente por e-mail, né, cara? Pesa, né, cara? Pesa. Cara, eu gosto, eu leio todas as correntes. Eu passo adiante, eu não quero nem saber. Eu leio até a lista de e-mails das pessoas. É. Sabe a listinha que tem ali, sabe? Sim, mas tu lê por outros motivos. pedrosmanioto@bol.com.br Eu direto apago, assim, vem. Claro Gilberto, não sei o que, paga, bola. Não, o Claro Gilberto não. Não, e-mail do Claro Gilberto é bom não apagar. Delete. Não. Os do Lelê também são importantes. E aí, Zacarias? Ah, sou eu aqui, ó. Mas tem que mandar uns abraços aí, senão vão me matar. Meu Deus. E é pro Miguel Coelho. Já tá morto. Já morreu faz tempo, né? É, mandar um abraço pro Miguel Coelho, rapaz, faz umas imitações também. Tem os vídeos no YouTube. Vê lá os videozinhos dele. É, tá empresariando. Foi enterrado com peruca ou sem peruca? É, foi o careca, me enterrou. Foi enterrado carequinha. E também pro Sala de Ar, que faz uma saladinha, esses negocinhos. Mandou uma saladinha pra nós, tem uma saladinha ali. É só pra ver, pra ti ver que tu come bastante salada. É, agora eu tô começando a comer saladinha. Agora, o Verão tá aí, né, Alcimar? Ah, Zacarias, desculpa. Bela peruca, Zacarias. O Verão tá aí, né, Zaca? Mais um Verão. Mais uma assim, né? E vai ser quente. Ai, não. E tira a camisa. Andar sem camisa é direto. Ah, vai ter uma festa de piscina. Ah, não vou, também mal, não posso ir. Aí o gordo pega e pula de roupa Isso mesmo. Que nem aqueles caras que no vestiário do futebol tomam um banho de cueca. Não tira a cueca. Acho engraçado. Cara, não tira a cueca. Vergonha do corpo. É. Pega a gostosa no colo e se joga na piscina. Aí ela fala: tira a camisa. Não, agora já tá molhado. Agora já foi, agora deixa. Entregando os gordos. O que é que tem costa de ferro, barriga de pau e solta fogo? Puta merda. Costa de ferro, barriga de pau. Barriga de pau. É espingarda. É verdade. O que é que tem na cabeça, mas não é cabelo? E tem no poço, mas não é água? Vento. Talvez na tua cabeça. Olha, eu conheço muito. É o Cidrilha. O Cidrilha. E a última, aqui é que cai de... cai de pé e corre deitado. Ah, chuva? É uma minhoca de paraquedas. E aí, KG? Em São Paulo, um cara passa mal no meio da rua, cai e é levado pro setor de emergência do hospital particular pertencente à Universidade Católica. Não é que ganhou a sua americana. Foi a Laú, né? Foi a Laú. Tá, não, é a Universidade Católica. Ah, já teve o resultado daquele jogo? Já teve. É Laú, ganhou da LDU. Tá, então é a Universidade do Chile, não a Universidade Católica. E a Recopa do ano que vem, Rodaica, é Santos contra a Universidade do Chile. Voltando, então, a Universidade Católica é administrada totalmente por freiras. O hospital da PUC. Quando acordou, ao seu lado estava a freirinha responsável pela tesouraria do hospital, que lhe disse prontamente: caro senhor, sua operação foi bem sucedida. O senhor está a salvo. Entretanto, há um assunto que precisa de sua urgente atenção. Como o senhor pretende pagar a conta do hospital? O senhor tem seguro-saúde? Não, irmã. Tem cartão de crédito? Tampouco, irmã. Sou eu. Pode pagar em dinheiro? Eu não tenho dinheiro, irmã. Em cheque, então, o senhor pode pagar? Também não, irmã. Bem, o senhor tem algum parente que possa pagar a conta? Ah, irmã, eu tenho somente uma irmã solteirona, que é freira, mas que também não tem um tostão. Desculpe-te que ele corrija, mas as freiras não são solteironas. Elas são casadas com Deus. Opa! Ah, magnífico! Então, por favor, mande a conta pro meu cunhado! E assim nasceu a expressão Deus te pague. Muito bom, 14h, vencemos mais uma edição do Pretinho Básico aqui na Atlântida. Voltaremos logo mais às 6. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem de novo no modo replay, às 1 e às 18. Até aqui viemos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode e você merece. Panvel, é você sempre bem. 2 horas, começamos então esta tarde de trabalho e de estudo pra quem tá estudando com o nosso tema de fim de ano. Nossos corações. E essa aqui vai pra todos os colaboradores da RBS. Essa empresa é uma mãe. É isso aí, todos os 6 mil colaboradores, anunciantes e grandes parceiros. Tamo junto. É a Rede Brasil Sul de comunicação. Que fazem essa constelação. Canzoni se aposentou, mas a Cristina tá no Jota. Giovanni Martinello, o Edmilson e o Domar Frison. Jader Rocha e Glauco Paza e o Batista que desmaiou. Rogério Batista. Numa Básico, vamos lá!